pensa nem tão pouco é desejo. É que brilha tanto sul. Isto que seja e final, se vai me matar de oferta, se haverá sinais. Se eu cair, o momento é seu, pode vir. É irresistível seu balé, balé. Sozinha na cabeça, piração do bem. É irresistível esse balé, balé. Quebra, desquebra de ladinho só. Pensa nem tão pouco é desejo. É que brilha tanto o seu colete. Mesmo que seja hipnose, vai me matar de overdose. Haverá sinais se eu cair. O momento é seu, pode ir. É irresistível seu mole, mole. Mãozinha na cabeça, pensando bem. É irresistível seu mole, mole. Quebra, desquebra de ladinho só vem. Quebra, desquebra de ladinho só vem. Sua GQFM até às 5 da tarde rola pra você o Alô da Melhor, a sua participação. E a partir de agora já pode gravar aí seu áudio, viu? E mandar aqui pro nosso WhatsApp 8846-1549 e já deixa aí o seu palpite pra esse jogão. Mande seu boa tarde, deixe o seu palpite, peça a sua música também. Fique à vontade aqui no Som da Melhor. E vamos lá, vamos começar então. Aqui na sua GQFM, fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Ney. Boa tarde. Oi, Silvana. 2-0? E aproveitando, meu amigo. Isso. Dá um alô pra minha mãe, Neuza. Ela gosta muito de você. Obrigado. E minha sobrinha, Rodela. Rodela! Beijo pra você, Silvana, pra sua mãe, Neuza, e pra sua sobrinha, Rodela. O nome dela é Rodela. Valeu. Vamos lá, então. Boa tarde. Ô, Léo, e aí, Léo, boa tarde. Oi. Neto, manda alô diretamente de Caetité, Bahia, Brasil. Caetité. Manda larga aqui, manda aquela luzinha, aquela música aqui do Tarão de Cigana, aquela das antigas. Valeu, valeu, Léo. Valeu, meu brother, um abraço pra você, queridão. Daqui a pouquinho tem, viu? Tairone das Antigas pra você aqui no Som da Melhor. Nino Santos, sucesso absoluto, tá curtindo a gente no Curral Novo, obrigado pelo carinho, viu? Nino Santos, um abraço pra você. Vamos lá, tem mais aqui? Tem, fala comigo, cadê? É o de cima aqui? Vamos ver, é esse aqui, Alex? Vamos lá, fala boa comigo. Boa tarde, meu boa carinho. Tarde, boa tarde. Manda um alô aí pra minha família aqui. Gabriela, Luna, Micael. E a galera aí do Rio Pedro Costa. Certo. E a galera também do Água Branca. Água Branca. Minha sogra, Dona Fátima. Meus cunhados. Se eu falar o nome, vai ser um bocado. E a galera aí do Badunil aí, que tá tomando uma gelada aí. Valeu. Badunil, estourado. Badunil. É nóis. É nóis. Tá por cá. Cachorrinha 3. Valeu. Chama. Chama que é sucesso. Vou gelada. Gelada. E eu tô doido pra ganhar no Pix da Sorte, viu? Vixe. Jogando eu tô. É, tá certo. Meu farinha, não esquecendo. Oi? Pra mandar um alô pra galera da minha família. Nunes. Família Nunes, um abraço especial pra família Nunes. Vamos lá, fala comigo, boa tarde. Alô, Ney Farinha. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Galera aqui do Zibrone, nós estamos colados aí nesse estádio aí, viu? Isso. Botando o jipão pra rodar. Tô com a galera aqui que tá assistindo o seu programa. Massa. Aqui tá a Rita, da Mérita. Luan. Mais? É Marcos Vinícius, o Kio, você conhece, o goleirão maravilhoso. Goleirão. Entendeu? Ivone, tá todo mundo ligado aqui, viu? Que massa. Tá ok? Ok. Manda louco que pensar a galera aqui, que nesse instante vai estar meio muito gente aí no estádio. Não vai todo mundo, mas vai a metade. Valeu? Valeu. Valeu, dá melhor aí, ó. Ó. E que é 2-1. 2-1. Aurelina aqui do Zibron, nesse instante tô por aí, por esse estádio aí, viu? É 2-1. Pra subir. Valeu, bota o jipão pra subir! Alô, da melhor! Sabe cada vez! Não entendo por que não me fala e vira essa cara. Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo por ver esse veneno. Quando tem conversas sobre mim, por quê? Sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria, tu deixaste de falar tudo, por favor. Que mal te fizeram pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizeram pra tu depois vem me tirar a vida. E quem me vê crucificado ainda, já não bastava a dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus. Diga, vai. Você curtiu Tairone aí, que mal te fiz eu aqui no som da melhor. Vai mandando aí, viu? seu áudio aqui pro nosso WhatsApp 8846-1549. Fala comigo, dê seu palpite. Daqui a pouquinho, às 18 horas, começa a transmissão desse super jogão de bola ADJ contra a Juazeirense aqui no estádio Valdomiro Borges. E aí, qual será o seu palpite? Qual é o seu palpite para esse super jogão de bola? E a GQFM vai estar transmitindo aí, viu? John Oliveira, Caio Souza e Ari Moura. Depois, antes, né, tem o Papo de Craque 89, o Papo de Craque aí trazendo, né, o Papo de Craque 89 trazendo tudo, tudo sobre esse super jogão de bola. Fala comigo que eu quero te ouvir. Bora, Ney, Fabrício. Bora. Diga, estou Lula. Aqui em casa, descansando, tomando aquela velha Heinekenzinha. Gelada. É de ferro, né? Claro. E aí, manda alô pra Laís, da Flávia de Fruta, pro meu pai Luiz lá no Esquivado. Certo. E para todos os ouvintes da 89 FM. Massa. Tira foto de unha pintada, né? Pra gente ouvir aqui. Unha pintada, pronto. Animar mais a festa aqui em casa. Valeu, Ney. Valeu, então, meu pô, brother. Aí é 2x0 pro Gipão, 2x0, vai passar facilmente. Pois é, 2x0, é meu palpite também, viu, Lula? 2x0, viu, Lula? 2x0 pro Gipão. Vamos lá, tem mais aqui, fala comigo, boa tarde. Ô, Ney, Riqui, 1x0. 1x0. 1x0, Riqui. Bruno Oliveira. Valeu, Bruno Oliveira, 1x0, né, Bruno? Vou acompanhar através da GQFM, hein? É nóis, toca Thierry pra mim aí. Valeu, valeu, valeu, parceiro. Vai estar acompanhando a transmissão aqui, né? Do super jogão de bola. Isso, o ADJ vem aí, o ADJ. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra cima dele, Gipão! Alô, da melhor! Bebê, volta pro seu bebê. Ative o modo recaída, faz eu parar de sofrer. Bebê, volta pro seu mozão. Eu desbloqueio o meu celular. O papel de parede tem a foto dela. E toda vez que eu tento apagar, é temporal de lágrimas em cima da tela. E no colchão ainda tem seu cheiro. E na lembrança o gosto do seu beijo. No meu corpo as marcas do último love. Só durmo de conchinha com seu travesseiro. Aqui na sua GQFM, pra você uma ótima tarde. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá rolando o Alô da Melhor, a sua participação. Grave seu áudio, mande aqui pro nosso WhatsApp 8846-1549. Fique à vontade, viu? Manda um alô especial pra turma lá na Barra, no Barra Roxinol, é isso? É, a galera do Bar Ruxinol. Hoje tem forró, hoje tem... É Dai hoje, será que é Dai hoje, é? Hoje tem forró lá no Bar Ruxinol, ali em frente ao ginásio de esportes, viu? Alô, Cris, um abraço pra você, querida. Tudo de bom, viu, Cris? Obrigado pelo carinho da audiência. A galera lá do Bar Ruxinol só ouve a melhor, hein? E hoje tem forró. Hoje tem forró no Ruxinol. Hoje tem Bruna Cascais lá em Murilim, no bar e restaurante do Murilim, né? Do Rebu, aliás. Bar e restaurante do Rebu tem Bruna Cascais. Hoje tem forró, né? No Bar Ruxinol. E tem pagode no Esquina. Logo depois do jogo aí do ADJ e Juazeirense, tem pagode na Esquina Music. Yeah! E o palpite do jogo, qual será? Vai mandando seu áudio aí, participando comigo. Fala, Neide, minha vizinha. Neide, tô gravando meu áudio, viu? Viu. A Neide, a vizinha. Tô aqui em casa, menino de Deus. Fiz um festival de peixe hoje. Olha, na minha casa. Maravilha. Tu vê minha casa. Hoje é cheiro de peixe, é cheiro de cerveja. Eita! É cheiro de caipirinha. Eita! É cheiro. Ó, oh, eu vou te contar. É tudo hoje, viu? Hoje na minha casa, viu? Aqui na Orbis 3, né? Isso. Tudo sabe. Menino de Deus. Menino de Deus. E pronto, meu palpite hoje. Fala aí, Neide, fala aí. De que é dois. Isso. Vamos lá. Vamos lá, Gipão. Eu sou jiquiense. Em todo momento da minha vida, eu sou jiquiense. Tanto é que fiquei fora tantos anos e voltei. E sou jiquiense. Tá, é isso, Neto? Aí, claro, minha amiga. Beijo, Neto. Beijo pra você. Sintonizada aqui, ouvindo a tua voz. O negócio tá bom aí, viu? Maravilhosa, viu? Obrigado, meu amor, Deus pelo carinho. Abençoa, filho. Amém, amém. Deus te proteja. Te amém. Te guarda. Beijo, Neide, minha vizinha querida. Hoje o negócio tá bom aí, né, Neide? Peixinho, cervejinha, caipirinha. Eita coisa boa, viu? Bom demais. Vamos lá, fala comigo, boa tarde. Aí, boa tarde. Então, mandei. Oi. É, toca um aí de Natanzinho Lima. Natanzinho Lima, pronto. É, estamos aqui ligadinha na melhor. Tá bom, meu amor. Uma, né? Isso. Que já, já. Isso. Vou tocar uma do Natanzinho pra você já, já, viu? Alô, da melhor. Essa força foi desilusão amorosa. Paixão é coisa perigosa. Uma boca errada pode ser pior que droga. Essa força, tipo essa que eu te falo, foi por causa de uma vaqueira que me deu por um cavalo. Se o banco me tomar meu paredão, eu vendo meu cavalo. Eu ando a pé, mas não deixo de ouvir meu Zé Ramalho. Se o banco me tomar meu paredão, 21 aqui no Som da Melhor, nessa tarde super especial de domingão. Daqui a pouquinho tem jogão de bola, daqui a pouquinho tem a DJ, tem Juazeirense, tem Caio Souza, tem John Oliveira, tem Ari Moura, nossa equipe, né, de esportes direto do estádio Valdomiro Borges. Quem já tá na concentração, todo produzido com a camisa do ADJ, é ele. É, foi colega de Matheus Bodega, rapaz. Alô, Genezinho, ô Gené! Genezinho já tá todo produzido na concentração pra daqui a pouco ir pro estádio Valdomiro Borges. Ô Gené, cadê seu palpite, meu irmão? Quero ouvir seu palpite aí, manda aí seu palpite pra mim aí hoje, ADJ e Juazeirense. Qual é o seu palpite, Gené? Fala comigo aí, o ex-colega aí, né? É, foi colega de... colega de Bodega, rapaz. Rapaz, Genezinho, foi do primário, foi, Bodega? Rapaz, ele, ó, olha o primário qual era. Bodega, Cuequinha, Genezinho, rapaz. Esses caras, esses meninos na época, né, devia tocar o terror lá, viu? O colégio era o Dinâmico? O Dinâmico, ó, o antigo Dinâmico. Valeu, valeu, Gené. Fala comigo, Gené. Fala comigo aí, meu parceiro. Diga aí o seu palpite pra esse super jogão, hein? Manda um abraço aí para o Edson Santos. É, tá curtindo a gente lá na Vila Aeroporto. Alô, Edson. Abraço especial pra você, meu querido. Obrigado pelo carinho. É, rapaz. Cadê, Gené? Diga aí seu palpite, rapaz. Quero saber seu palpite aí pro jogo aí. Viu? Valeu, valeu, valeu. Aumenta o volume do rádio. Alô, da melhor. Bora! O nome da música é 5 da manhã. Alguém conhece aí? Bora! Que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Eu quero ouvir 5 da manhã. Diferente de estar vivo, viu? É, rapaz, e a gente segue aqui, ó, tá rolando pra você na melhor. Alô, da melhor. Agora 4h35 na sua GQFM, mandou um boa tarde especial aqui, ó, pra André Negão, pra Galo, pra Muca e também Samuel, essa galera massa. Valeu, André Negão, jogador caro, viu? Vai pro estádio, não vai, André? Tem que ir, viu, André? Leva essa galera aí, ó. Leva Galo, leva Muca, leva Samuel, leva a galera toda aí pra ver o ADJ hoje, viu? Vou falar em ver o ADJ jogar hoje. Genezinho, Genezinho, meu brother, fala, meu irmão. Nem farinha, meu irmão. Rapaz, você lembrou da minha infância aí, viu? Meus colegas, bodega, cueca. Olha. Vários outros. Tem mais e aí? O meu palpite pro jogo hoje é 2-1 ADJ de virada. É mesmo, Genê? Porque com virada terá mais emoção. É mesmo? Mandar farinha. Faz isso não, faz isso não, Gené. Sabe por quê? Aí eu vou falar igual o nosso amigo Galvão Bueno, né? Haja coração. Pô, rapaz, de virada, pelo amor de Deus, Genezinho. Abraço pra você, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Olha lá, meu amigo Sapinho já falou aqui, ó. Boa tarde, Ney Estourado. Jiquié vai dar 3-0 no Juazeirense, hein? 3-0 é o palpite aí do meu amigo Sapinho. Valeu, Sapinho. Abraço pra você, querido. Tudo de bom, viu? Que é isso aqui, rapaz. Vou colocar o áudio dele agora, viu? Quero ver se Bodega vai conhecer esse aqui, viu? Esse aqui. Quer ver, Bodega? E esse aqui, Bodega? Ó, e esse aqui. Fala comigo, vai. Esse é jogador caro, viu, Bodega? Esse aqui, ó. De farinha que tá falando que é o pivete de Maradona. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo na paz, tudo sossegado? Aí, pai. Tô aqui no Badinei aqui com a galera pra descer pra DJ aqui. Dá um salve pro pivete aí. É, claro. Tá com a galera pesada aqui pra descer nesse instante pro jogo da DJ. Banei. Tá ligado? Banei aqui. Essa é a moral, meu pivete. Valeu, meu pivete de ouro. Maradona! Ô Maradona, manda aí seu placar aí, Maradona. Você falou que tá na concentração aí no Barney aí com a galera lá na banca, mas faltou seu palpite, viu, meu irmão? Cadê? Manda seu palpite aí, viu? Mande seu palpite, eu quero ouvir seu palpite, Maradona, que entende, viu? Jogador, outro jogador caro, viu? Esse é jogador caríssimo, é pegada Champions League aí, viu? Grande Maradona! Alô, da melhor! Eu não sei, então menina, quando eu conheci, solta a voz. Pode ser só ilusão, confusão do coração, mas não sei o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina onde já cresceu, eu não consigo gostar. Paixão, então você diz pra mim que esse amor. da Melhor. Agora faltando 19 minutos para as 5 aqui na sua GQFM, vai mandando seu áudio aqui para o nosso WhatsApp 8846-1549. Lembrando que áudio de 30 segundos dá bastante para você mandar seu alô, né? Dá seu palpite também para esse super jogo, viu? 30 segundos dá bacana para pedir música também aqui no nosso WhatsApp 8846-1549. Fique à vontade e dê seu palpite aí para esse jogão de bola. A partir das 18 horas, a GQFM vai estar com sua equipe lá no estádio Valdomiro Borges, né? John Oliveira, também Caio Souza e Ari Moura trazendo as emoções do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. O ADJ fazendo sua partida de estreia nesse campeonato, né? Super importante, o Campeonato Baiano. ADJ, o GQE contra o Juazeirense no estádio Valdomiro Borges. E a gente começa a nossa transmissão daqui a pouquinho, às 18 horas, com o Papo de Craque 89. Yeah! E logo após o jogo, né? Logo após o jogo do ADJ e o Juazeirense, tem pra você pagode na Esquina Music. Vai ter o pagode da galera do Sol Básico, com certeza, pra gente comemorar aí a vitória do ADJ. Na Esquina Music vai ter Sol Básico e vai ser mais ou menos assim, ó. Alô, da Melhor. Não tem jeito, meu compadre. Vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pitada de orelha eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Chique FM. E agora nem me dá de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Aqui na sua GQFM, você curtiu o grupo Menos é Mais, Coração Partido, na Melhor, vai mandando o seu áudio aqui até as 5 da tarde, viu? Até as 5 da tarde rola pra você, Alô da Melhor, a sua participação, você mandando o seu áudio aqui pra sua GQFM e dando seu palpite também, né? Pra esse super jogão de bola a partir das 18 horas com a transmissão aqui da equipe de esportes da sua GQFM. Quem tá curtindo a gente também é ela, viu? Moema Kátia, tá ouvindo, né, Moema Kátia? Beijo pra você, querida, tudo de bom, viu? Obrigado pelo carinho da sintonia, sempre curtindo o som da melhor, junto aí com seus pets, né? Lambejo aí pros seus pets. Obrigado, viu, Moema Kátia? Valeu, querida! Alô, da melhor! Não mudo, não tem jeito. Não sei como antes com esse meu defeito. Não sou do tipo que você tanto sonhou. Lembranças flores com poema de amor. Café tem que ser quente, chá tem que ser morno. Homem tem que dar valor, sua mulher pra não levar fuma de cu. Jequié FM, a melhor. Deu certo. E agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora. Mas saiba que eu vou te levar no coração. Manda pra mim a nossa história de paixão. Sofrendo outra vez. É bom lembrar que você também tem os seus defeitos. Mas saiba que eu te amei sem preconceito. Você é tudo que eu sempre sonhei. Luta melhor. Que me da melhor. Se eu bebo mar de canudinho, atravesso o polo norte de shortinho, entro descalço no vulcão em erupção, faço um assalto e bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção, parei na sua, te quero toda pra mim. O seu olhar, o teu carisma me pegaram bem de jeito. E tá morando do lado esquerdo do peito, e um cara que nem queria mais amar. Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você, se tá fechada a porta do seu coração. Faço de tudo só pra imaginação. Eu pago pra ver, tente entender, quero você. Vai! Você eu bebo mar de canudinho, atravesso o polo norte de shortinho, entro descalço no vulcão em erupção, faço um assalto e roubo seu coração. Eu bebo mar de canudinho, atravesso o polo norte de shortinho, entro descalço no vulcão em erupção, faço um assalto e roubo seu coração. Essa merece tomar ouvido. Assim ó, pra falar a verdade, eu sou louco por você. Conto dias, quantas horas e os segundos pra te ter. Quer saber, tenho que parar com isso, isso tá virando um vício, eu sou louco por você. Coração chora de noite, fica tentando me enganar, confundindo a minha mente, agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente, e de repente quando você vê já tá apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente, e de repente quando você vê já tá apaixonado. Mas se você tá amando, esse amor não é correspondido. Chora, ah, quero ouvir, vai! Chora, amor, e o coração chora. Fazer amor, tenho consciência de que fui cúmplice da sua traição, mas não tô te atendendo pra aliviar o seu tesão. E só pra esclarecer, bem diferente de você, eu respeito a minha relação. Não me chame pra trair. Essa mulher maravilhosa, Clecinha, faz barulho pra ela, bebê. A melhor celeste do mundo. Chique FM. Tenho consciência de que fui cúmplice da sua traição, mas não tô te atendendo pra aliviar o seu tesão. E só pra esclarecer, bem diferente de você, eu respeito a minha relação. Não me chame pra trair, que eu tô amando em paz. Fui amante, sim, infiel Clecinha, não me chame pra trair, que eu tô amada em paz. Fui amante, sim, infiel jamais. Prepara o chifre que é só pedrada. Chama, bebê. Obrigada, Simone Moreira. Eu que agradeço, meu amor. Maravilhosa. Faz barulho pra Clecinha. Alô, da melhor. De chuveirinha, Natanzinho. É o Natanzinho falando de amor. Escute aí, ó. Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus. Mas entre a gente o clima tá frio, no mesmo quarto e os dois sozinhos. A gente dá mais. Faz meses que eu não te vejo no ar. Não sei o que fez a gente se perder. A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. Melhor para por aqui, antes de alguém trair e um se machucar. Senhoras e senhores, Natanzinho! É o Natanzinho, tá de sofrerinha, falando de amor. FM. Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus. Mas entre a gente o clima tá frio, no mesmo quarto e os dois sozinhos. Nem vejo a gente dá mais, faz meses que eu não te vejo no ar. Não sei o que fez a gente se perder. A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. E melhor parar por aqui, antes de alguém trair e um se machucar. A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus. Sei que também não tá me amando, nem me desejando, assim como eu. Vai ser melhor pra gente o fim. Tá foda do jeito que tá. E melhor parar por aqui, antes de alguém trair e um se machucar. Mexendo muito bem, o Alô da Melhor. Sou do Nádio Ferinha e Natan. Clima frio na sua GQFM, agora 5:01. Boa tarde pra você. E curtiu aí o Alô da Melhor, né? Isso, obrigado a todos que mandaram áudio, a você que escreveu aí, né, pro nosso WhatsApp. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho eu volto trazendo a nossa última hora, viu? Então fique ligado na melhor, não sai daí não, eu volto já já. Interrompemos nossa programação para um comunicado importante. A GQFM disparou nos números da última pesquisa. É a rádio que todo mundo ouve. Todo mundo ouve. E todo mundo gosta. Todo mundo gosta. GQE. Liderança em todos os segmentos. GQE. Primeiro lugar. Número 1. E isso faz cada vez mais a GQE trazer muitas novidades pra você. O melhor ouvinte do mundo. A número 1 no seu coração. Também a número 1 nas pesquisas. GQE FM. Porque rádio é assim que se faz. Isso. Isso. Não dá pra copiar. Times escalados, tudo pronto. Neste domingo a bola vai rolar. O Gipão entre campo. É o GQE no Campeonato Baiano 2025. É a estreia do Gipão diante a sua torcida. Domingo tem GQE Juazeirense com uma cobertura total da melhor Jequié FM, a partir das 18 horas, com o nosso Papo de Craque 89, direto do estádio Valdomiro Borges. E eu, de Oliveira, narrando todas as emoções, com os comentários de Caio Souza e, na beira do gramado, Ari Moura. Jequié! Juazeirense! Vamos juntos torcer pelo Jequié. Vambora, Gipão! Oferecimento, Sou Disbel, Gran Terrar Hotel, Transgás, Palácio das Carnes, Posto Carvalho, Café Jequié, Marcos Veículos, Pix da Sorte, Empréstimos Premiados, Lojas Tubiense, Tobias Bike Kids e Supermercado Barreto. Futebol é aqui, na melhor! Luciano Tilete, Cacaio Tilete e comissários. Sessão, ambiente climatizado, estacionamento amplo e todo conforto na hora de fazer suas compras, que só ele, só o Mundial do Cansanção tem. E agora, com uma super novidade, parcelamos suas compras em até 5 vezes. É isso mesmo, 5 vezes sem juros em todos os cartões. Supermercado Mundial do Cansanção, vender barato é com a gente, na Avenida Governador Lomanto Júnior, após a Opa! No bate-papo com os amigos, no seu churrasco do final de semana, a sua cerveja acabou? Não se preocupe! Venha na distribuidora Meira, cerveja de todas as marcas, uísque, vodka, água mineral, carvão e muito mais! Distribuidora Meira, barato é aqui, Praça do Agarrajão, número 20, Disque Cerveja, 8827-5580. Fale com ele, com João Barateiro. Farmácia Popular Central, nossa qualidade você vai gostar, tudo em medicamentos em um só lugar. Popular Central é assim, melhor preço e atendimento é aqui. Você já conhece a Farmácia Popular Central? Agora, com uma nova unidade no centro da cidade, ao lado da Le Biscuit e da Biju Chic. E o melhor, você pode realizar suas compras sem sair de casa, através do nosso WhatsApp, 73-3525-8314. Não perca mais tempo, conheça a Farmácia Popular Central. Aproveitem nossas promoções também na Farmácia Popular do quilômetro 3, a mais popular e barata de Jequié e região. Farmácia Popular Central. Em todo lugar, só da Jequié FM. 89,7. Sua sintonia. Amanheceu, já tô ligado. Eu vou ficar sintonizado. Só alegria para o meu dia. 89 é a sintonia. Amanheceu, tô ligado em você. Bom dia todo ligado em você. De volta aqui no Som da Melhor, na sua 89,7 GQFM. Pra nós. nossa última hora, viu? Então vamos curtir, tá rolando pra você. Ha ha ha!